Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos, em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. A pesquisa Ibope 2018 comprovou mais uma vez, de ponta a ponta, só deu Guarujá M. Primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Mais de 2.800 ouvintes por minuto em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho, Praia Grande e Cubatão. Tá todo mundo sintonizado na Rádio da Família. Obrigado! Preste atenção ao depoimento de Aleph Felipe, responsável de TI da Rádio Guarujá. Por muitos anos, nós aqui da Rádio Guarujá sofremos com lentidão e instabilidade na internet e contas de telefone altíssimas. Quando passamos a usar o serviço da VPWay, constatamos a eficiência no serviço prestado e a economia que tivemos em nossas contas de telefone. Assim é a VPWay, soluções em internet e telefonia. Venha fazer parte desta conexão. Consulte condições e área de cobertura em Santos. Ligue 40 10 10 00. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Você já saboreou o famoso almoço self-service com opção de churrasco do restaurante Churrascaria Brasinha? Quem não conhece está perdendo uma grande variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada, domingo uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Se preferir, eles entregam onde você estiver no Guarujá pelo delivery 33716623. Vou repetir, 33716623 ou no WhatsApp 99643-4180. O Brasinha Restaurante e Churrascaria fica na Avenida Manuel Albino 51, bem ali, no trevo do Santa Rosa, em Guarujá. Bazar na Hora H, o lugar certo para quem procura produtos em geral. No Bazar na Hora H, você encontra tudo o que precisa. Aproveite a super promoção de guarda-chuvas e brinquedos em geral. Ferramentas, materiais para limpeza, xerox, doces e também mercadorias a partir de R$1. Bazar na Hora H, aqui você encontra tudo o que precisa. Vá conferir, o Antônio Miguel dos Santos, 85, próximo ao Hortifruti Santa Rosa, Guarujá. E agora, na Guarujá AM, Rádio Mulher, você fica na companhia amiga de Andrea Rovani. Andrea Rovani, Guarujá, Guarujá, Rádio Mulher, Andrea Rovani. Olá, boa tarde, Guarujá, Guarujá. E vamos começando mais uma semaninha, mais uma tarde gostosa nessa segunda-feira com você. E música bonita, a nossa primeira de hoje, lembrando que os trabalhos técnicos é dele, Emerson Bar. É nóis na fita. Modulando pra você. Rádio